cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa que nos últimos 7 anos nos habituou a ter convosco sempre uma banda em destaque. Pois bem, hoje vamos repetir uma banda que já esteve connosco 2 vezes, e seguramente é daquelas que mais vezes falamos, mais que não seja quando abordamos questões ligadas ao coletivo PAD. Portanto, estamos a falar, como já perceberam, dos Peixe Avião, que andam em destaque aqui na Rádio Bonova, por via do lançamento do seu novo álbum, sendo que para trás já vai a Madrugada, o 4008, enfim, álbuns que tiveram aqui amplo destaque aqui na Rádio Bonova, e sendo que é o terceiro longa duração que eles vêm a ter um disco homónimo. E é por aqui que começa a nossa conversa, desta vez com o Ronaldo Fonseca, portanto é uma estreia, antes estivemos sempre com o Luís, portanto o Ronaldo hoje estreia-se aqui aos microfones da Rádio Bonova, ainda que seja a distância de telefone, claro. Então, antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Bonova, ao Liberdade Hospital. E aí começamos, porque é o terceiro disco, um disco homónimo. Boa tarde a todos e obrigado por me receberem. Okay. A decisão de termos agora para este terceiro longa duração o homónimo foi porque nós, de certa forma, queríamos também transmitir aquilo que o álbum tem na sua essência, que é a nossa forma mais descamisada, mais nua. Sendo que é um álbum que foi feito de outra maneira, de outra forma, de diferentes fórmulas que já tínhamos para o primeiro EP e para os outros dois álbuns, queríamos experimentar diferentes situações, sendo que tentámos criar as canções em contexto de ensaio e tentar não pensar, fugir um pouco daquela fórmula de laboratório, de fazer as músicas quase de uma forma muito matemática. Portanto, como foi uma coisa mais orgânica, mais espontânea, que queremos que é um álbum mais cru, mais nu, e nesse sentido, como vai de encontro àquilo que os Peixe Avião, pelo menos com os 6 anos de existência, vai de encontro àquilo que nós para já nos identificamos, nos julgamos, ficou então assim este álbum para representar a nossa forma mais crua. Thank you. verdade é esta, é que já nos outros álbuns, o mês de setembro é um mês emblemático para vós. Não sei se é conhecido isso, não, mas a realidade é que sempre falamos, e tentamos falar sempre junto ao lançamento do disco, apesar do single já andámos aqui a ouvir pelo menos desde abril, vemos então sempre a marcar encontro para setembro. E isso há uma razão de ser? Acho que passa só por ser uma questão estratégica, porque em setembro é de certa forma a reentrée, sobretudo da parte artística, musical. E lá está, se calhar um álbum lançado no princípio do ano chega ali a uma parte em que depois é esquecido. Nesta altura também não foge daquela jogada de que, pronto, aproximando o fim do ano, da parte das críticas, seja dos jornais, dos blogs e etc., que tem aquela tendência de fazer uma certa revista, um top dos álbuns. Lá está, é uma questão estratégica. Depois também trato, pronto, isto agora indo contra coisas mais esotéricas, tem talvez a ver mais com o próprio ambiente dos discos, se calhar traduzem um pouco mais aquela sensação de fim de verão, princípio do outono, um bocadinho menos quente, frio, pronto, mais ou menos por aí. Temos notícias vossas em termos de álbuns desde, enfim, o tempo passa, no obstante, uma jogada já é de 2010. E, aliás, foi dos discos mais votados aqui pelos nossos ouvintes, pronto, e que, de algum modo, foi perdurando ao longo deste período. Eu arriscaria-me a dizer que entre o Madrugada, e, pronto, como disse, já tem 3 anos, e este novo álbum, quase não há uma paragem, porque, de algum modo, o álbum vai debitando músicas. Vão-se descobrindo aos poucos. Para além de que, vocês pelo meio tiveram ainda a banda sonora do O Que Há de Novo no Amor. Estes 3 anos foi aproveitado por vós como? Estes 3 anos pronto, aquilo que nós quisemos fazer com Madrugada foi sobretudo expandir um pouco o nosso trabalho junto dos ouvintes e expandir a nossa própria maneira de trabalhar, como já tinha dito. Apesar de que este último ano não foi muito profícuo em concertos, serviu também para, de certa forma, nos reservarmos e ficarmos um bocadinho, como é que é dizer, um bocadinho à parte para dedicarmos todo este tempo que não era dedicado, se calhar, a ensaios para concertos, foram mais para ensaios para descobrir então as tais fórmulas de que havia falado, a tal criação de músicas em contexto de ensaio. Isto porque, pronto, para quem não sabe, as outras canções dos outros álbuns eram feitas da tal forma laboratorial que falei, ou seja, era primeiro criado em casa, cada um fazia uma ideia, fazia-se uma espécie de cama instrumental e depois nós é que nos ensaios tentávamos aprimorar. Agora foi exatamente o contrário, para criar fazíamos primeiro os ensaios e depois é que fazíamos o aprimorar em casa, foi mais ou menos assim. Portanto, apesar de 3 anos terem passado, fomos tentando sempre manter-nos ativos, não fazendo uma grande quantidade de concertos, se calhar fomos mais à procura da qualidade, pequenos mas bons concertos, em bons sítios, em boas alturas. E depois também tivemos a sorte de que nos foram solicitando para fazer as tais colaborações, desde criar uma música para Ótimos, este tal filme que referenciou o Que Há Novo no Amor, e depois outra curta que irá sair, que eu não estou recordado do nome, mas foi um coletivo do Porto, que fizeram uma curta de cerca de 4 minutos e pediram-nos para fazer a banda sonora. Sendo que o Voltas Cegas vem já ter uma, enfim, participação numa compilação, estava presente no A Sombra de Deus, no quarto volume, portanto, e que de algum modo dá-nos aqui pistas para o que iria ser o vosso novo álbum. E curiosamente, e recordo-me tanto uma vez mais aqui o Madrugada, que o lançamento do videoclipe, eu gosto até mais do termo teledisco, pré-anunciava como é que iria ser quase o formato do álbum, não só o som, mas muito também a componente gráfica. E isso volta a acontecer uma vez mais com este álbum. Ou seja, para quem tem a hipótese de ver o avesso, e é fácil, basta ir à nossa página da Rádio Boa Nova para ter acesso a este videoclipe com imagens monocromáticas, que de algum modo marcam também aquilo que é a capa deste álbum. Como que imagens aprisionadas, e com a vantagem de que, ao abrirem o disco, podemos tirar enfim, páginas do booklet e que, quando voltamos a arrumar, podem ficar outras imagens, ou seja, ele próprio ganhar uma nova versão de capa. Uma vez mais, com muito cuidado na componente gráfica. Temos a sorte de... Eu creio que isto também é um bocado endémico a nível da pelo menos a maior parte das bandas que eu conheço. É que para aí 90% delas tem que ter sempre um designer. Exatamente. Nós na nossa temos dois. Exato. Bastante talentosos e pronto, eles conseguem... Isto é uma boa linguagem, uma boa comunicação que nós vamos conseguindo ter dentro do nosso projeto. Ou seja, eles conseguem transmitir, por exemplo, agora já que está a falar comigo, falando da parte lírica, tem muito a ver com esta parte também um bocado monocromática da diferenciação entre tons, entre sentimentos, amor e desamor, alegria, tristeza, indo por aí. E os designers conseguem transmitir essa parte lírica, essa parte instrumental e depois também a própria noção daquilo que queremos para o disco no seu todo, como que queremos que isto quer ser transmitido uma aquela tal diferenciação entre as coisas mais angulares de uma música, por exemplo, que nós temos a percussão muito mais quadrada, com as coisas mais redondas, mais circulares da voz, das melodias, das guitarras, que são um bocado caóticas, tem mais ou menos estes contrastes e, felizmente, os designers conseguiram transformar bem estes paradigmas. há pouco falhou ainda estarmos aqui a falar, estamos a falar com o Ronaldo Fonseca, pronto, e há pouco falou, é o homem de facto das letras, mas temos que apresentar os restantes colegas. Luís Fernandes é aquele que já nos vem acompanhando outras entrevistas, falo também naturalmente do homem da percussão, do meu homónimo Pedro Oliveira, e depois temos então o André Covas e o José Figueiredo. Este é o coletivo dos Peixe Avião, e quando uso a palavra coletivo é para introduzir aqui um vez mais o tema da PAD, a editora que de algum modo vocês enfim, são os mentores e que vem editando não só os vossos discos mas outros. Satisfeitos com a edição da PAD até hoje? Até agora estamos mais que satisfeitos, tem corrido extremamente bem. Temos tido a sorte também de nos conseguirmos desenvolver com músicos talentosos e que, de certa forma, são projetos musicais que têm a ver com os próprios Peixe Avião. A maior parte dos músicos também são do Norte, são próximos de nós, o que também... Isto é, em certa forma, aquilo que nós também queríamos é que fosse uma espécie de família grande. E é exatamente o que acontece, não? Nós primamos muito por este intimismo, pela entreajuda, tanto que temos diferentes músicos entremeados noutros projetos. Pedro Oliveira, que toca com os Dear Telephone, o Luís com o Old Jerusalem, com os Long Way to Alaska e por assim adiante. Todos nós temos muito esta, cultivamos muito esta entreajuda. Portanto, para cerca de um ano e pouco de existência, a PAD tem colhido frutos, tem sido reconhecida, o que nos deixa também muito, muito contentes, mas isso também é fruto do trabalho e da dedicação que este projeto votamos, sobretudo dos três meus colegas, que é o Pedro, o André e o Luís. Eles são incansáveis e mais uma vez temos a sorte de ter bons projetos e boa gente a colaborar connosco. Pois bem, estamos a falar então, naturalmente, como já perceberam, para Braga, portanto, e na altura, eu recordo-me aqui à primeira conversa que tive, na altura ainda o vosso álbum era lançado pela Rastilho, dizia-me na altura o Luís que grande parte da vicissitude de haver muitas bandas em Braga deu-se também à disposição de espaço, na altura no estádio, para que elas pudessem surgir e ensaiar. Hoje, naturalmente, Braga é uma cidade incontornável da música moderna portuguesa. E já o era há uns anos de tempo atrás, e também lembramos que as edições da Cobra Discos. Continua a haver essa vicissitude de que gente nova que também chega um bocado à cidade para estudar na universidade, que continua a viver um bocado a ideia da música, mais até do que o futebol ou outro tipo de desenvolvimento. Exato, pronto. Isto é um bocado parte também do princípio do contágio. Que imaginemos se Braga fosse uma cidade que a nível cultural fosse muito dedicada ao teatro, acredito que iria atrair pessoas ligadas a essa área e depois também contagiaria as pessoas que de certa forma têm uma vertente artística para veicular e seria essa influência. Em Braga, pronto, nós estamos também perto de Guimarães e de Barcelos, que é uma pequena, grande cidade que tem projetos musicais a dar com pau, e sem dúvida Braga, tal como referenciou, desde a criação, sobretudo desde a criação das salas de ensaio, fez disparar mesmo, criou um grande boom de novos projetos musicais. E depois lá está, quando o amigo conhecido vê que aquilo está a fazer uma banda, eu se calhar também tenho vontade, também vou fazer, e essas coisas é mesmo uma bola de neve. Felizmente Braga está a chegar a um ponto em que realmente estão existindo muitos projetos, muitos e bons projetos musicais, continuando a ver também aquilo que existe na PAD, também existe nas outras bandas, essa troca de músicos entre projetos. Temos associados, por exemplo, também aos Monstro Mau, portanto, e por exemplo, ao Buda, não é? Portanto, exato. Toca com tem os seus próprios projetos, mas também integra projetos diferentes e realmente é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Agora, aquilo que eu gostava de ver, falando das salas de ensaio, é que é este exemplo que a Câmara de Braga fez, e muito bem, se se replicasse nas outras cidades. Eu vejo que Braga, apesar de termos as salas de ensaio, há muitos projetos que sofrem da falta de ter um espaço de ensaio, de criação, e as salas de ensaio, onde nós felizmente estamos lá integrados, já são muito desejadas e lá está, já não há espaço para tudo. também, há pouco falou de teatro e isso deixou-me aqui desde logo a pulga atrás da orelha para falar de teatro-circo, onde vocês vão apresentar este álbum em primeira mão, portanto, no próximo dia 21, portanto, aqui, e sendo certo que só depois irão a Lisboa, ao CCB, já a 5 de outubro. Muito bem, vocês têm uma sala magnífica, que é este teatro-circo. E logo a seguir tem então esta ida a Lisboa. E eu não resisto a perguntar, assim, um bocado com provocação, ainda é necessário ir a Lisboa para que, acontecendo lá, as coisas passam a existir? Infelizmente, apesar de estarmos na era da internet, onde os teclados aproximam todas as áreas geográficas e todos os diferentes pensamentos, sem dúvida que fazer uma... Como é que eu ia dizer? Uma... Temos que continuar a fazer lobby na nossa cidade, enfim, em Lisboa. Na capital, porque, na capital, não é? Exatamente, na capital, porque de facto na capital é onde se passa muita coisa. É também um ponto de cruzilhada dos tais diferentes projetos nacionais e internacionais. E depois muito se passa, muita coisa está concentrada ainda na capital, sejam espaços para tocar, sejam os meios de comunicação, por exemplo, se nós queremos fazer entrevistas, seja a jornais ou a televisões, a canais de televisão, que sejam mais mediáticos, tem que haver sempre a necessidade de nos deslocarmos a Lisboa. Há coisas que podem ser feitas tal como agora por telefone ou pela net, ou seja o que for, mas para haver mais mediatismo, para que mais pessoas tomem conhecimento do teu projeto, se estás um bocado periférico, vai ser bastante difícil vencer essa distância. Portanto, sem dúvida, passar pela capital ainda é indispensável. Porque eu já há uma altura falei disto, por exemplo, os Mão Morta, imagina, há 20 anos atrás, eles terem que ir para Lisboa fazer um concerto ou para promover um disco, o tempo que eles demoravam, claro. A logística que estava por trás disso. Portanto, nós agora até estamos muito mais afogados, felizmente. Sim, mas temos também muitas estradas que, como alguém dizia, enfim, não nos traz cá nada, leva-nos tudo cá. Enfim, é um bocado isto, mas enfim, isso é um bocado cáustico, porque efetivamente ainda há, e agora já não tanto, felizmente, mas ainda recordo quando iniciámos este programa, há 7 anos atrás, quando se falava e se falava em levar ao hospital, alguém perguntava sempre se era Porto ou Lisboa, quer dizer, como se não houvesse mais país, não é? Enfim, vamos tentando lembrar as pessoas que também existe interior, existe norte, existe todo o resto. temos sempre, para quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Ronaldo, uma fase de desafios. E não resisto a fazê-los. E começam por aqui. Imagine que há um concerto em Oliveira do Hospital, dos Peixe Avião, e que lhe permite trazer consigo duas bandas. Que eram as bandas que os Peixe Avião iriam convidar? Bem, assim a cabeça, sei lá, teria que ser quase obrigatoriamente, temos que vender o peixe da casa, claro. Não é? Bandas da PAD, como por exemplo os Long Way to Alaska, que por acaso vão tocar connosco, vão fazer a abertura do nosso concerto em Lisboa, e talvez os Lalala Resonance, mas eu por mim isto é quase como escolher os filhos, não é? Não há filhos favoritos, é tudo igual. Muito bem. Mas por exemplo podiam ser essas duas. Desires true. Temos aqui bandas que já passaram aqui também pela Boa Nova. Agora o desafio é outro. Imagino que vai haver vem aí uma banda de cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, eu não consigo atuar sem ter comigo os Peixe Avião. De onde é que vocês gostariam muito que viesse um convite desse tipo? Se nos fizessem esse convite, claro que aceitaríamos. Eu compreendo que se uma banda estrangeira não conhecida para criar impacto e para trazer público assim às cegas, por assim dizer, se calhar é realmente um bocado arriscado. Partindo dessa estratégia de chamar uma banda que nacionalmente já tenha algum reconhecimento, lá está, é uma estratégia perfeitamente legítima. Muito bem. E que banda seria essa? Com quem gostariam de atuar cá em Portugal? Com quem gostaríamos de atuar? Ai, há tanta gente que eu gostava de atuar, sei lá, por exemplo, Portishead, os Radiohead, eu dizia os Massive Attack, mas já tivemos o privilégio de abrir, em certa forma, o palco para eles na Zambujeira. Mas há tantas boas bandas, os Tame Impala, por exemplo. Muito bem, ficamos com estes, sendo que Radiohead era a escolha na altura do Luís. Portanto, estão em sintonia. Estão aqui ao terceiro e último desafio. E recordo até que vocês vão para uma rádio nacional, até já fizeram uma versão de um tema, e na altura de Miguel Ângelo. Mas então o desafio é este. Imagina que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Um autor, uma banda, e Peixe Avião, faça uma versão desse tema para integrar um disco, tal disco de tributo. Estamos a falar de que banda e já agora que tema seria esse? Ora bem, sei lá, talvez eu... Falaria, por exemplo, dos Clã, que é uma banda que também serve de referência para o nosso trabalho. Uhum. E tem temas lindíssimos. Por exemplo, um que me gostou a lembrar, que é um que ainda há dias ouvi, que é o Competência para Amar, que é uma música deliciosa, muito, muito forte, muito bonita. Muito bem, Competência para Amar. Lá está, para dar um exemplo, porque isto, bandas boas em Portugal, temos felizmente bastante. Muito bem, a banda da Manuela Azevedo também já foi nossa convidada, já esteve no lugar onde está agora o Ronaldo. Não fosse já falámos então do disco, da sua criação, do seu novo elan, enfim, que disco novo traz para uma banda, e vamos falar agora com o Parente ao Vivo. Já falámos dos concertos de apresentação. É assim, que tipo de público tem tido os Peixe Avião, e se este novo disco irá granjear outras pessoas para os concertos? Tentar definir um público... Um target, não é? Target para os Peixe Avião realmente será um pouco difícil. Aquilo que eu, pelo menos é a minha opinião, aquilo que se calhar atrai, talvez, sei lá, uma faixa etária dos 20 aos 35, por exemplo, Mal, tenho 41 e não posso ficar de fora. E pessoas que... Bem, eu também para lá caminho, tenho 33, portanto daqui a dois anos já fujo dali. De certa forma, isto ainda baseando pela madrugada, pelo 4002, pessoas que gostem um pouco de pop, de rock, de músicas um pouco mais melancólicas, mais suaves e também um bocadinho duras. Aquilo que agora se calhar nós pretendemos realmente com este novo álbum é alargar o público. Se calhar, para aquilo que nós pensamos, vai agradar a mais gente, tanto graúda, se calhar são músicas, apesar de mais simples, tem uma complexidade que se calhar vai agradar a um ouvido mais maduro, como também atrair os ouvintes jovens, por exemplo, sei lá, os ouvintes que costumam gostar, por exemplo, de Linda Martini, um som mais rock, mais kraut, mais guitarra, mais roqueiro. Portanto, eu pelo menos tenho essa expectativa que a gente vai conseguir ampliar um pouco o nosso target do público. Gostava muito. Ainda bem que falamos de Linda Martini, porque também serão dentro de dias os novos convidados aqui na Rádio Nova, do seu novo álbum. Portanto, permite às pessoas compararem o vosso trabalho e o deles. E certo que há pessoas que têm, de facto, o prazer, até a necessidade, e quando digo pessoas, falo também em críticos de música, de algum modo procurar fontes de contacto entre vós, cada banda, e aquilo que já passou ou está a passar ainda. E, curiosamente, ao reler artigos sobre vós, já vos conectaram com o Radiohead, já vos conectaram com o Pink Floyd dos primeiros tempos. Enquanto o homem até das letras, como é que vive com este fenómeno? As comparações são uma coisa normal. Lá está, se alguém, eu falo de uma banda a um amigo qualquer e ele não tem referências, aquilo soa mais ou menos aqui, e pronto, uma pessoa vai buscar mais ou menos essas referências. Talvez agora neste, eu percebo que se calhar no princípio, pela voz, pela própria música, a comparação que surgiria mais à cabeça seria a Radiohead. E se calhar, talvez, eu acredito que esta comparação seria mais também pela própria voz. Eu creio que agora, com este novo álbum, se calhar essa referência mais imediata já será posta de parte. E se calhar aquilo que vai ser, talvez, nomeado, pelo menos aquilo que eu nomeio, não sei se as pessoas depois vão ter a mesma opinião, mas vai aproximar-se mais dos Tame Impala, como falei, dos Pink Floyd, dos Portishead, e sempre, claro, lives de Radiohead, e vamos buscar também muito aquele krautrock dos anos 70, portanto, lá está, se calhar os Pink Floyd e os Portishead são as coisas que me sugerem mais, talvez, este álbum. Muito bem, sendo certo que também é o terceiro disco, o terceiro longa duração, cada vez soa mais a peixe-avião, naturalmente. Ai, porra, está difícil. É aquilo que mais usamos, é conseguir chegar a um ponto em que tenhamos um som muito característico, muito próprio, e que sejamos em nós próprios uma referência. Nas estradas que redundam ecos de voz, perdida, libertada de uma lembrança antiga que fez suspirar. Cinco dias, sete chaves, esquecendo do que lá fora ficou. Thank you. for às cegas, estiver a olhar para, para as capas dos discos, tal como uma pessoa está a passar numa montra, aquilo que despertar a atenção é para onde vai estar olhado. Se calhar, graficamente, o nosso disco é apelativo. É, efetivamente. Pela sua simplicidade, aí que atrai, o olho. Mas aquilo que seria mais desejável é que uma pessoa fosse já à procura do álbum de Peixe Avião de antemão. Não se pode ter tudo, mas sem dúvida essa parte gráfica, essa é uma atenção que vem desde sempre. Não só para traduzir a estética da musical, mas também, como dizem muito bem, também para ser apelativo. Eu olhando para este disco, eu gostava que as pessoas, tal como eu, como coleciono discos de vinil, não é só pelo próprio som, mas é pela peça em si. É quase exato, como se fosse pela obra de arte. Uma obra de arte, exato. Um quadro, seja o que for. Muito bem, uma vez mais então, um abraço, obrigado. E claro, já fica uma vez mais aqui marcada, só falta meter-lhe a data. Será um próximo de setembro, se dá absoluta. Exatamente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Os passos.